Vai lá então. Toda honra e glória ao Criador. Oh, o meu Deus, todo louvor. Uh-huh. Ele escuta o meu clamor. Isso mesmo. Edificador, oh, é o meu Senhor. Toda honra e glória ao Criador. Toda honra e glória seja dada ao Deus, todo louvor. Ele escuta o meu clamor. Edificador, é o meu Senhor. Pense no trampo pra fazer um edifício, que tu vai perceber o quanto que é difícil. Tem que ter bom alicerce desde o início, pois o construtor é mais que perfeito no seu ofício. Por período ou por empreitada, é de 24 horas por dia sua jornada. Tempo integral com a sua mão na enxada, não há igual pra fazer uma obra bem acabada. Sabe a necessidade? Se for eletricidade é simples, pra quem troca trevas por claridade. Se for encanamento, água não vai faltar, pois a palavra é a fonte que vem a sede matar. Tudo tem jeito, ele também faz reforma, adequando os que eram do mundo a sua norma. Vai colocando tijolo por tijolo, levanta a todos, pois é o nosso consolo. Toda honra e glória ao Criador. Oh, o meu Deus, todo louvor. Uh-huh. Ele escuta o meu clamor. Edificador é o meu Senhor. Toda honra e glória ao Criador. Sou eu. O meu Deus, todo louvor. Ei, ele escuta o meu clamor. Aleluia. Edificador, aleluia, é o meu Senhor. Aleluia. Na hora do acabamento, ele mostra o seu talento, oh, derramando o seu espírito e dando revestimento. Pode crer. Que existe as intempéries do mal que a todo tempo nos atacam e tentam nos deixar no estado de tormento. Não é não? Material de construção é o poder da tua unção. Pega todas as brechas, não permite infiltração. Nunca haverá demolição, pois é o Senhor da criação. Somente dele a perfeição, obra sem condenação. Edificador é o meu Senhor. Toda honra e glória ao Criador. Ei, o meu Deus, todo louvor. Glória a Deus. Escuta o meu clamor. Edificador é o meu Senhor. Eu sou servente, sirvo o Pai Celestial. Ele me dá o sustento, instrumento e material pra construir o muro, depois ultrapassá-lo. Me sinto mais seguro, pois com ele não tem abalo. Desnecessário utilizar picareta, é treta. O Senhor desce a marreta, deixa tudo certo, reto, medido no prumo. Observa cada metro quadrado do nosso rumo. É a viga mestra que dá sustentação. Estuda o terreno desde a sua fundação. Onipotente, onisciente, onipresente, ele age desde o piso até o enchimento da laje. Eletricista, encanador, pedreiro, oleiro, pintor, consultor, marceneiro, engenheiro, edificador. Esse é o nosso Pai, e é só por causa dele que a nossa casa não cai. Toda honra e glória ao Criador. O meu Deus, todo louvor. Ele escuta o meu clamor. Edificador é o meu Senhor.